motorista no portão 7. Portão 10, estou autorizado, chantagem. Seguinte, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 8 nós, o gol 1434. 4298, reduz para 250. Reduzindo para 250, 4298. Controle Salvador, bom dia, até 3259, que tem informação, Juliette, cruzou 207 para 1160. Desce na 3859, ação de estação, desce a nível de voo no 50, chegada a ponte. Está autorizado no 50 na chegada a ponte, é 3859. Passaredo, pode prosseguir na descida, senhor? Afirmativo, passaredo 2223, descida a 3000 pés, 3000 pés, 2223. Afirmativo, até 3000 pés, 2223. Passarela 2223, tráfego limita sua descida, se encontra agora na posição de 11 horas, 4 milhas no rumo nordeste, mantendo 1500 pés. Tráfego da visual está mantendo a proa nordeste. Afirmativo, ciente do tráfego, monitorando o Noticast, 2223. Confirma ela chamando o controle. Papapá, novembro, Oscar Romeu, prossiga. Que é com Delta, livre táxi a bordo para ingresso no 7. E próximo. Juliette, pronto para a decolagem. Do ILS, senhor? Autorizado, na proa de duna interceptar o ILS 2223. Voa do duna para interceptar o 2223. Botão 3663, desce ao nível 040. 040, 3663. Azul 4298, desce ao nível 050. 050, 4298. Passou 970, só 3279. Tá 3859, desce ao nível de voo 060. 060, 3859. Dois Salvador, bom dia, 3604, informação de LED, cruzando 220. Dá 3304, desce a identificação, desce ao nível de voo 090, chegada bom. 090, preciso chegada bom, tá 3304. Uma 434, prossegue antes da Juliette. 5217, desce ao nível de voo 070. Para 070, 2017. Passarelo 2223, 2000 pés, reporte estabilizado. QNH 1095. Ciente, até 2000, reporte estabilizado, 2223. Para o táxi, 3153, 168, 4 horas, Campinas. Curva esquerda, ingressar na perna contra o vento da pista 1-0 e aguardar para o cruzamento do campo. Ponte espera, 1895, quando pronto, ponto espera, o ajuste 1015, uma boa viagem. Vai observar o gol que vai parar no 06, vai estar com a Via Índia Alfa, 118-95, ponte espera, 3153. Aguardando para o cruzamento, Alfa, Vita, Juliette. Vai manter 250, tá Full ILS 2223. Positivo 2223, torre 1-1895. 118-95, até já. É. O Papa Romeo Índio November Alpha reporta na rotatória. O TAM 3663 autorizado, descida a 2000 pés. 2000 pés, QNH10-115. Na cruz de Duna, intercepta final ILS X-Ray. 2000 pés, Duna, intercepta o ILS 3663. Salvador, 973, Fortaleza, Guarda Costa, número 2015. Faça 360 pela direita, 360 pela direita, reporte reinterceptando a linha do litoral. 5, Proa 285, seu limite será, qual é a questão? Proa 290, seu limite será 2 minutos nessa proa após reassume a proa de Peru. Cliente, vai proa 290 por 2 minutos após proa de Peru, 217. 8-0, curva esquerda na Cucaracaju, controle 119.8, transponder 5575, azul 4208. 370 para Recife, pistão 1-0, curva esquerda na Cucaracaju, Oscar Whisky 58, controle operando em 119.8, transponder 5575 com 4208 da azul. Correto, portão 9, chama pronto 4208. Chama lá. 434, portão 5, pode prosseguir. 9073, cópia. O cruzamento do campo, cabeceira 28, reporta livrando o final da correção. Reporta livrando o eixo da 110. 119.8, transponder 5090. 1073. Correto, portão 7, chama pronto, 1973. Livre Guardião 01. TAM 3663 estabilizado. Gente, TAM 3663 completa com a torre 1-1-8, decimal 95, com pouso. Obrigado. Delta. Autorizado, dá 1-7, vento 1-2-0 graus com 9 nós, o Mike é pro Delta. Passarei do 2223, solo os 20, direita 121, decimal 9. 1219, direita 2223. Dan 3304, confirme de cada. Vamos combinar, 250, tem que reduzir mais? Se tiver condição de manter 210, agradeço. Reduzindo agora, 3304. Atinge manter o 60, Dan 3849. Índia November Alpha está presente, autorizado final da 1-7, reporte final de 2 milhas, o ajuste no 0-1-5. 2-2-2-3 e a Alpha, reporte antes da direita. E a Alpha vai reportar antes da direita, 2-2-2-3. Final do X-Ray, 4-2-9-8. 2-1-PS, intercepto final da X-Ray, 4-2-9-8. São 3859, 4000 pés, desce a 4000 pés, QNH 10 no meio. Desce 4000, ajustado 1016, São 3859. Papá, papá, Mike Eco Delta. Condições visuais de 500 pés. O controle informa tráfego agora na posição de 1 hora 5 milhas no rumo oposto, mantendo 500 pés também. O tipo da aeronave é um Augusto. O O Mike é com o Delta. Tá ciente do, da outra aeronave, porém. Cabeceira 35, vento agora 130 graus com 9 nós. Uma vibração, meu. Gente, fica atento ao tráfego, reporte tráfego superado, 90 graus com 9. Eu é o 355-217, cumpre a restrição em pelo 209 ou libera a velocidade? 355-217, confirma a indicada que mantém. Momento 235. Gente, passando pelo cone, inicia a redução, 355-217. Se eu passar pelo, vai ser redução. Onde eu estou agora, restrito? Ocean 6312, desce até o nível de voo 100, chegada à Mari, assistindo a indicação. 100 Mari, 312. O azul 4, correção, o trip 5217, a descente está autorizada até o 050. 050, sim. 3304, descida até o 060. Vai conseguir o circuito para pouso 35, 37. 100 novembro, Oscar Romeu, reporte ingressando final da pista 35. Tá, 35 final, não retração. O Índia November Alpha, ciente, aguarda autorização de pouso, pista 17. Estão na linha do litoral? A gente inicia 3VZ para a direita, para trás, interceptando então, uma vibração. O Índia November Alpha, livre pouso, pista 17, o vento 130 graus com 9 nós. De Duna, desce a 2000 pés, QNH 1096, autorizado interceptar final ILS X-Ray. 2016, 3859. Trip 5217, confirma indicada? 230 agora. Gente, reduz para 210, trip 5217. Tráfico antecedendo a aproximação, vai na posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo a proa do localizador. 217, sim. Oh, para lhe informar, obrigado, bom bonito, então, ok. Salvo Salvador, o TAN 3663, vibrou, dois escutas. 3663, prossegue via Alfa e a porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3663. Indo em litoral, nós liberamos o Romeu, aguardando autorização para prosseguir pouso, cabeceira 35. Afirmativo, mantém a linha do litoral, tem um tráfego agora pousando cabeceira 17, aguardando para ingresso final da 35, novembro, Oscar Romeu. Ok, vou reduzir aqui aguardando a direção para cá. Controle Salvador, passa perto, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, mil pés, corredor forte. Alfa Vitor Juliette, confirma intenção. Gente, Alfa Vitor Juliette, reporta Guarajuba. Reportará Guarajuba, Alfa Vitor Juliette. Dando informação de pista livre. Então 3153, decola aos 2.6, 19.8, agora o controle, bom voo. 9.8, bom trabalho. Índia November Alpha, solo aos 2.6, autorizado backtrack, reporta livrando parte 4. Reduzindo, descendo para 12 dias. TAN 3859, confirma estabilizado. Estabilizou, localizador e glide da 10, 3859 da TAN. Positivo, completa com a torre 11895, bom pouso. 3895, bom dia, TAN 3859. Ok, 9073, livre táxi, pátio principal, Índia Alpha, ponto de espera, 1895. O ajuste 1016, abordou. Pátio principal, Índia Alpha, ponto de espera, 1895. Afirmativo, continua a aproximação, aguardando pista livre, 9 Oscar Romeu. autorização, Galeão. 6211, Galeão, aguarde a cópia, o ajuste no 096. Aguardando, poderia adiantar a saída? Tá, é. 19. 19, boa. 53, na CN, usa 4000. Destino 3153, a certificação, contato radar na decolagem, direto Leda. Foi intercortado sua transmissão. 3153, contato radar estabelecido na decolagem, sobe ao 360, direto posição Leda. Direto Leda, obrigado, 3153. 3304, tá? Acho que o senhor deve estar com 3000 pés, quem é 1016. Continuando aí. Informação, tráfego helicóptero fazendo pouso parado, cabeceira 35, à sua direita, não interfere com seu pouso. Paciente, tá, 3859. Descida 3000 pés, QNH 1016, na proa de duna, autorizado a interceptar final ILS X-Ray, reposto estabilizado. Paciente, proa de duna, 3000, 1016, 1016, chamaremos estabilizado, tá, 3304. Trip 5217, confirma estabilizado. Estabilizado. 5, reporta, livrando 1-7. 8-9-5. 18-9-5, obrigado, até daqui a pouco. Até. 2, Salvador, muito bom dia, o Trip 5-2-1-7. Trip 5-2-1-7, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 5-2-1-7. 6, Salvador, vou 9-0-7. Confirme. Chegou 9073, ciente, mantém um ponto de espera, pistão no zero. Pode completar a descida 3000, a 2000, tá? 3304. Afirmativo. 2000 pés, reporta estabilizado, 3304. Chamaremos estabilizado, tá? 3304. Oxané 6312, descida a 4000 pés, Oxané 6312, QNH 1016. 4000, Oxané 6312. 0, direita 121, décima 9. Alivrão 219, bom dia, tá? 3859. Papapá, Mike, Eco Delta, Recife. Bom dia, tá? 3859, livrou na. Na Eco. 3859, segue via Alfa e reporte 123 Juliette. Via Alfa, 123 Juliette vai reportar, 3859. Solo 1-4298, está na Juliette. 4298, Juliette, portão 8. Juliette, parte 1 no portão 8, 4298. Reduz para aproximação. 103304, reduzindo. A Alfa de Juliette, 3859. 3859, portão 7, via Juliette. Via Juliette, do 7, 3859, tenha um bom dia. Tá? Bom dia. Falou, Chanel 6219, já teria autorização? Sim, Galeão 360, para o 850, após conforme rota do plano. Estou a zero, curva direita, saída da El, Lida, Bidev. Controle 1119-8, transponder 5012, o Ocean 6211. 7360, rota conforme o plano, a 850 da El, Leda, Bidev. 5012, Transponder, só confirme o controle. 19-8. Solo, o azul 4208 na posição 9 para ficha acionamento. 4208, portão 9, a livre, chame para o táxi. Puxa acionamento, chamará para o táxi, 4209 da azul. Sim, obrigado. Solo Salvador, bom dia, triple 5219, 17, desculpa, livrou, não se escuta. 5217, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 5219, 17. 304, pista 10. Bom, 9073, visual com RPG da TAM final do 10. Visual, né? Após a passagem do tráfego, a linha e mantém cabeceira 10, gol 9073. 10, mas aí mantém gol 9073. Rádio via Juliette. Via Juliette. Grato. Prossiga. Centro Recife, 1251, secundária 133, decimal 25, bom voo. 251, 33, 25, contra lá. Então 3304, solo aos 35, direita 121, décima 9. Meia dúzia, informação Juliette para autorização. 923, o número 2 para... Está pronto para a cópia? Nossa, escuta, 923. 360 para o 850, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, controle 119, décima 8, transponder 5021 no transponder, gol 9-2-3. Autorizado 360 para Guarulhos, na saída da El, Leda, Bidev, decola da 10, curva direita pela El, 50, 19-8, 5021 no transponder, gol 9-2-3. Correto, chame pronto, 9-2-3. 9-2-3, vamos lá. O azul 4208 com POB 101, 3 horas e meia de autonomia, alternando Maceió para o táxi. San 3304 livrou. 4208, Índia Alfa, ponto espera 1895, ajuste 0 no 6, uma boa vez. Índia Alfa, ponto espera 1895, no 0 no 6, ajuste, grato, bom dia. Ok, observe o trip, ok, que vai para a remota. Visual. 3304 livrou a pista. 3304, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3304. Pista externa, configurado para pouso. Presente, aguarda a pista livre, 6312. Continua a aproximação, 6312. Para Romeo Eco Alfa Oscar, para Comandatuba, Guardia Copa, 1016. Voo 9073, decola aos 37, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 19, obrigado, bom dia. Ao Xané 6312, tem livre pouso, pistão 10, vento agora 120 graus com 099. Autorizado pouso, pistão na 06312. Diego 9073, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 350, perfil Momo Pronti. 350, Momo Pronti, gol 9073. Solo Salvador, Oceaner 6211, pushback acionamento na remota 13. Remota 13, 6211, aguarda para iniciar. Guardando. Aproximando da Juliette, né? 3304. 3304, prossegue Juliette para o portão 10. Juliette para o 10, 3304, bom dia. Bom dia. Ocean M3, 1-2, solo de Salvador, 3-9, direita, 1-2, 1-9. 3 1 2. Prossiga. Era da 1-0, pronto. 4208, bom dia, Lima, mantém cabeceira 1-0. A Lima mantém cabeceira 1-0, azul 4208. Salvador, bom dia. Oceané 6312. 4208 da Azul tem livre decolagem. Pistão no zero, vento 120 graus com 8 nós. Livre decolagem, Azul. Fabito Juliette, confirme para retorno para Salvador. Ah, ok, 6312, reporte antes da Juliette. Passará, 2 Juliette, 6312. Solo com atenção para o Chané, 6211. 6211, remota, agora tá livre, esse é o push. Autorizado, vai chamar para o TAC, o 6211, obrigado. 6225 do Chané, pronto, copy. Prossiga. Brasília, 320 ao nível. Conforme rota. Pista 9-0, curva esquerda na Momunitsa. Controle 119.8. Transponda 5034. Oceano 6225. Brasília 320, Momunitsa 119.8. 5034.6225. Pedal teclado. Gratos. 2000 livre NS, forma estabilizada 5826. Passaredo 2223, copia. Vitória da Conquista 3260, pistola 0, curva direita, saída gole, eval após direto Conquista, controle 119.8, transponda 5093, o Passaredo 2223. Zero, um, no, três, no transponder, 2223. Papa Romeo Eco Alfa Alfa, cópia. Mandatuba, nível 120, Golf 677, vai decolar da 97 ou da 90? 7 decola, curva direita, saída coral, 19.8 é o controle, 5577 no transporte.